Conversas Aleatórias, emissão 184, gravada e publicada nesta terça-feira, 21 de março de 2017, e temos uma palavra nova. Isto hoje começamos logo assim para os tópicos, a cargo do Joaquim Pereira, está aqui à minha direita, porque a palavra nova desta semana, depois de dias em que previram chuva e chuva, segunda e terça-feira, ora, segunda passou, houve umas gotas que caíram e foram-se embora, terça está um sol radiante cá para os nossos lados o dia todo, Só sem nuvens. com ligeiro ventinho. Isso não interfere, a ver chuva não implica haver chuva. E a tua palavra nova é meteorologia, que na verdade tem outra origem. O que é que quer dizer, Joaquim Pereira? Boa tarde, boa noite. Seria para adivinhar, não é bem adivinhar, porque eram os estudos que eu lhes dizia como ia estar o tempo. Mas como eles acertavam sempre, acertavam, não falhavam uma. Então a malta começou-lhe a chamar mentirologia. É isto que se aprende com a juventude deste tempo. O Carlos Bonaparte, o que tem a dizer sobre o assunto? Eu sou um bom mentirólogo. Não estou a mentir, não é? Eu sou um bom mentirólogo, e na minha infância fui muito feliz a mentir. Olha, uma coisa que eu nunca menti na minha vida. Que é sobre o Estou com tempo? todo. Não. Por acaso, estas coisas da meteorologia, claro que são previsões, eles olham para a atmosfera, onde andam os ventos, as coisas, as nuvens, sei lá, eu não percebo disso. Mas faz-me sempre lembrar a primeira vez que eu fui a Coimbra. Olha, estávamos em golfinho off a falar de efemérides pessoais. Fez agora dia 17, uns 4 anos. Uns, não, foram 4 anos. Não foram 3 nem 5, foram 4. Em que fui a Coimbra ter com uma amiga. E poucos dias antes, na previsão oficial do Instituto de Meteorologia, que hoje é IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é assim, não é? Acho que é. Dava 100%, ou 97%, não, acho que era assim, de probabilidade de precipitação nesse dia em Coimbra, na cidade em si. Ora, o dia todo passou com sol e sol e sol e sol. Como hoje. Sim. Como hoje também era chuva, chuva, chuva, capas ensolados onde nós estamos, e hoje é sol e sol e sol e sol. Eu também passei muitos dias felizes em Coimbra com o sol. Oh, sol, é mio. Ah, então, Carlos, eu não me deixas acabar a frase. Agora já não Ele digo. ia dizer isso. Estou zangado. Tá bem, vamos Porque lá. o sol é meu. Olha, e agora não tem nada a ver. Tem no canal 2 o Bocelli a cantar lá. Está morto. Ora bem. Já morreu. Nós vamos para. Quando se faz homenagens, é porque essa pessoa morreu. À partida, não é? Olha, morreu um fulaninho qualquer agora. Chuck Berry. Aí ele já foi aí hoje. Foi no sábado. Foi Não, no no domingo. sábado. Não, foi sábado. Foi Está bem. notícia no domingo, mas Está bem, morreu no sábado. Qualquer coisa Medina, não sei quê. Não, isso apresenta a Câmara de Lisboa. Não, mas há mais Medinas. Ah, é. Só conheço isso. Houve um grande artista, um grande pintor. Gabriel Medina, também conheço. Que é isso? Brasileiro. Bem, deixa lá. Vocês conhecem o Paulo Medina? Eu não conheço. Ele está sempre na televisão a fazer Não. reclamo. Esse, ah, sim, está bem, pois. Não, o Fernando Medina é o. Não, o Fernando Medina é o da Câmara. Sim. Qual é que é o que está na TVI? Não é Paulo Medina? Não sei. Não sei se foi esse. O que faz os debates? Foi. Também não sei. É Medina também. É. Ah, somos todos medinos. O Medina é um nome muito famoso. Oh, nota-se. É. O Cargaleiro também fez anos. Olha, por acaso vou falar nisso. Nisso não. Tem relacionado com ele. Muito bem. Isso é mais à frente, para já. Vamos a um registro que vem da semana passada, de quinta-feira. 15 de março, foi quinta? Foi quarta, quarta. Quarta, quarta. Ora, tivemos eleições na Holanda e ganhou o partido que já estava no governo. O MacFolk. Marco Rute, a Rute com o Marco e com a Heidi. E o que me ficou de registro desse, pronto, claro que o que se fala, aliás, os títulos de muitos jornais é holandeses rejeitam a extrema-direita, porque este era o primeiro de alguns actos deste ano em que se teme, ou que se pensa, ou que esperam que partidos de extrema-direita da ala mais extremista do lado direito ganhem nos respectivos países. Foi a Holanda, vamos ter a França, vamos ter a Alemanha e não sei se é mais algum, a Áustria? Não, já não sei. Bem, Não, interessa. já foi. Já foi. Na Holanda não ganhou a extrema-direita, apesar de ter subido, teve 13% dos votos. No total, acho que foram em 13, foram 13 partidos que tiveram votos suficientes para ter alguém no Parlamento, portanto, assento parlamentar, falei bem, acho que sim. E estas eleições serviam então assim para analisar, a ver se a extrema-direita, logo aqui no primeiro assalto, como se fosse um combate de boxe, iria ganhar assim. Pronto, iria para o poder, na verdade. Não foi. Ganhou o partido primeiro-ministro Mark Rutte, que teve pouco mais de 20%, já não lembro o número certo, mas ganhou. O que é que me ficou do registro deste número e o Dom Duarte poderá lembrar-se de um contexto português mais ou menos semelhante? É que 81% dos eleitores foram votar. 81%. Ou seja, entre 1000, só 190 é que não foram. 810 foram, por exemplo. É muita gente, Joaquim Pereira. E fez-me lembrar aquelas primeiras eleições, e as únicas que tiveram estas afluências, logo após o 25 de Abril. Porque a malta não estava habituada e pensavam que iam mandar nisto tudo. Mudar o mundo. E Deus mudou. Mas O tempo volta para trás. a diferença aqui é que nós estamos a falar de um país que já está habituado a votar há muito tempo Há mais do que nós, bem, bastante mais. e, mesmo assim, apareceram. É um sinal de receio? É um sinal de maior interesse? É um sinal à beira do nariz? Carlos Bonaparte, o que é que acha? Eu gostaria de destacar outro ponto até sobre estas eleições. É porque fala-se muito das interferências russas nas campanhas francesas, eleições Estados Unidos. norte-americanas, e é tão curioso que tudo apontava para a vitória do Hilbert, como é que ele se chama? É o que nos lembra mais. Pronto, Ah. foi o da extrema-direita. Sabes que os nomes holandeses são Muito complicados. apontava para essa vitória e subitamente, pum. Ah, os triantes, era a mesma coisa e vai ganhar na extrema-direita e nada. Não será isto estranho? Que estes movimentos estão quase todos para ganhar e de repente caem por terra? Geert Wilders. Já agora está a dizer que na Itália também aconteceu uma coisa muito parecida na Itália há 10 anos, ano passado, o que é que foi? O único país cujos eurocéticos ganharam foi no Reino Unido. E foi a única vez em que se deixou que isso acontecesse. É porque, para mim, só há. Para mim há interferência. Eu quase que aposto que houve alguma interferência. Então, ainda para mais no auge de um clima de tensão com a Turquia. O que supostamente ainda faz incendiar mais os ânimos nacionalistas. E os holandeses, em muitos aspectos, eles não são latinos, mas em muitos aspectos parecem. Pelo menos eu acho. Bem, são mais para os germânicos do que para os latinos. Mas para todos os efeitos, são muito sangue na guerra. Quer dizer, eu acho isto muito estranho. Acho muito estranho. E de repente, assim que na Holanda perderam, fica de repente tudo muito tranquilo com respeito na França, na Alemanha. Está tudo muito tranquilo. Não há grande preocupação agora, pelo menos não internacional. Eu acho isso é que a mim é que me preocupa. No resto, embora eu discorde com as ideologias do que iria vencer. Mas, para todos os efeitos, é preocupante e disso. Bem, me preocupa. E disso ninguém fala. Pronto. É aquilo que eu destaco destas eleições. Os holandeses são latinos, não percebi. Não, o que eu estou a dizer é que, em certos aspectos, os holandeses parecem-se muito com os latinos. E depois disso, eles são mais para os germânicos, é verdade. Não. Mas o que eu quero dizer é que também são muito sangue na guelra. O testemunho que eu tenho de amigo que está precisamente lá desde 2013 é exatamente o contrário, que são quase anti-latinos. Casa, trabalho, trabalho, casa, tudo muito certinho, há aquela hora sem, Pois, festas é uma vez por ano. e depois tu vê-los lá com as plantações dos cannabis e essas coisas todas, coisas que os latinos não têm tanto como têm a Holanda. Ou seja, canalizam o seu sangue na guerra para outras. Mas canalizam. Os britânicos, por exemplo, não são tanto assim, embora tenhamos ali os hooligans, não é? Foi uma mancha para o Reino Unido, não apenas para o futebol. Mas, no modo geral, os britânicos são mais equilibrados do que os germânicos, ou seja, holandeses. Alemães, parte da Suécia, e também, aliás, até há uma canção muito engraçada que dizia: na Suécia suicidam-se aos 1000 e são dos povos mais felizes do mundo. E pronto, e a verdade é que nesse aspecto, não no aspecto de festarola, mas no aspecto de quando é para se meterem em pancadaria, vamos dizer assim, ou em guerras, ou o que é que seja, são mais propensos a. É nesse sentido que digo que sou muito sangue na guerra. Na guerra. Notícia foi de quarta-feira, 16, foi quinta, eu estou a acertar nos dias todos. Quinta-feira, resultante do inquérito alimentar nacional e de atividade física que foi promovido pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é que a maioria dos portugueses, diz o inquérito, pratica pouco exercício físico. Nós três, ainda não bem que somos um exemplo, orgulhamos de ser um exemplo do contrário. Todos os dias caminhamos daqui até Aveiro e voltamos. Caminha. Exato, às vezes também. Nós praticamos muito e falam muito do sódio, 65,5% das mulheres e 85,9% dos homens ingerem sódio a mais, fazem pouco exercício físico, mas há aqui outra coisa que eu... Isto foi uma recolha de dados entre outubro de 2015 e setembro de 2016, mais de 6.500 pessoas e idades quase desde que nasceram até morrerem, entre os 3 meses e 84 anos. Consumo de carne vermelha, também há muita carne vermelha aí e tal. Agora, no meio destes números há uma coisa que, ou foi do próprio estudo, mas eu acredito que foi mais de quem publicou estas notícias, nomeadamente a agência Lusa, que depois foi picada, diz assim, por outros órgãos de comunicação social. Porque diz, o estudo avaliou mais de 6.500 pessoas. Está bem? Está bem. Uhum. Mas logo no início diz, cerca de 3,5 milhões de mulheres e 4,3 milhões de homens em Portugal apresentam uma... Como é que eles sabem isso se falaram com 6.500 pessoas? São estatísticas. Estatística é para dizer... Mas é a percentagem daquelas pessoas a quem falaste. Não é da população toda. Claro. Mas eles por aí fazem um estimativo. O que isso se chama é uma amostra. Exatamente. Pronto. É uma amostra. Não então, o que eles fazem é estimativas. Eles não dizem... 3.505.421. Queres ver uma estatística porreiro? Os portugueses bebem 10 litros. Já não digo 10. Bebem 5 litros por dia de vinho ou bebidas alcoólicas. Quantas é que bebes tu? Zero. Carlos, quantas é que bebem? Meio. Zero também. Meio zero. Então como é? Então, mas somos nós. É estatística. É média. Mas a coisa é agora falar da amostra e dizer milhões. Falar em percentagem tem lógica. Agora ir para milhões e para o número concreto. É, mas a mesma coisa. Quando diz 5, sei lá, 25%. Quando diz 25% dos portugueses, quer dizer que é 2 milhões e meio. Sim. Não, está bem. Um bocado mais. E fiquei admirado ao saber que uma das regiões com mais sedentarismo em Portugal é o Alentejo. Ficaste admirado. Como pode ser? Mas eu vou lançar uma campanha. E a campanha vai ser na alimentação, o sódio... Não. Não percebi. Nem eu. Pronto. Não perceberam. Mas... Eu ainda disse F, só que eu não posso terminar a palavra do ódio, porque senão... Foge ao solo. Exatamente. Eu, outra coisa, por acaso, coincidências ou não, coincidências que não foi, foi uma realidade. O meu pai é novo, teve, uma doença qualquer, que tinha de comer as comidas com um pouco de sal, já não me lembro agora, não corre. Mais tarde era capaz de me pirar a ideia, mas agora não corre. Então a minha mãe habituou-se a meio sol. E nasci eu, as minhas irmãs, fomos habituados naquela dieta. Tive a sorte de minha falecida sogra também tinha a mesma mão, a minha mulher também, e nunca estranhei, porque a única coisa que tem de ter sal são aquelas batatas fritas de pacote. Aí é que eu ia para a praia e andavam os homens a me ver. Aí sabia muito bem. Mas agora, na comida, se a comida tivesse uma pitada de sal a mais, eu já não era capaz de comer. Olha, eu já almocei bacalhau e batatas e não meti sal nenhum no tacho. Mas isto foi uma coisa... O bacalhau? Sim. O bacalhau já mas também sal. O bacalhau não quer sal. Isto foi uma, um caralho. Projeto. Que estás a rir? Até no espanhalho no bacalhau. Eu sei, eu estou a dizer porque era isso que eu ia dizer. Oh, Carlos, eu vou-me embora. Não, mas tu achas muito pornográfico. Não tem cultura nenhuma. Pornográfico, quem disse que caralho não fui eu, que agora disse. E eu disse, quer, quer. Não tem cultura nenhuma. E eu também disse quer, não disse cara. São muito brejeiros, muito tascados. Ai, senhor do céu, este projeto foi à grande, agora que eu estou a ver aqui mais ou menos a ficha técnica, 15 investigadores, mais 60 colaboradores, liderado pela Universidade do Porto, contributo de quem? Faculdades de Medicina da Universidade do Porto, de Ciências da Organização e Alimentação e Desporto da Universidade do Porto, bem como do ISPUP, não sei o que é, mas é um instituto qualquer da Universidade do Porto. Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Faculdade de Medicina e de Nutricidade Humana da Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo, na Noruega, e a empresa Silicon Life. E financiado pelo programa em grandes iniciativas do público. Isto é agora, uma coisa. Isto, eu admiro-me virem com estas notícias, porque nós sempre fomos. Quem trouxe isso parece que foram os mouros. Os mouros, não os romanos. As salinas. Nós, de uma costa à outra, de um norte a sul do país, era só salinas. Porque salina, de onde é que vem a palavra salário? É verdade, porque antigamente pagava-se com sol. Nem me falem salinas, que eu fico triste a pensar em salinas. Já não atinjo. Também não. Não, estou a falar a sério. Já viram como é que está aquilo em Aveiro? Que estava a miséria. Ah, não sei. Aquilo nos anos 60... No nosso 60, último passeio, meu pai, não passou nada. Aquilo nos anos 60 era... Só se via mesas de sal. Aquilo era um espetáculo. E agora está muita coisa ao abandono. Porquê? Muita coisa. Porquê? É triste. Porque vêm com estas notícias e as pessoas começam a cortar no sal e metem outras porcarias a fingir de sal. O que é certo é que o sol, qualquer produto, em demasia, seja sal, seja cromo, seja o que for, faz mal. Eu conheço uma pessoa, e vocês, eu não também tenho a certeza, não vou estar aqui a falar o nome, mas eu conheço uma pessoa que foi impedida de comer fruta. Fruta, não toda, mas muita fruta, a maior parte da fruta. Há muita fruta que também não se come. Sobretudo maçãs. Qual é a fruta que não se come? É que já se comeu? Não, é a pera daquele senhor. Também não percebeu. Bem, hoje o Dom Duarte não apanha nada. Bem, mas, se na semana passada estávamos muito bíblicos, hoje estamos assim muito medicinais. Agora vamos falar sobre uma notícia publicada no domingo. Que logo o título saltou, mas fui espreitar a ver se era só o título. Mas afinal, o que é que acontece? Na Faculdade de Medicina de Lisboa, a maioria dos alunos do segundo ano de formação, lá está, o segundo ano do curso para médico, não acertaram nas respostas sobre o corpo humano. Dos 357 alunos que fizeram esse exame de anatomia clínica, disse assim, mais metade não passou. O que é que tinham de fazer? Por exemplo, identificar o que estava numa TAC, numa ecografia, fazer diagnósticos sobre problemas práticos... E, como por exemplo, descrever as estruturas atingidas numa vítima de esfaqueamento, na axila, na virilha, são coisas assim, práticas. Mais 50% não soube. Diz o António Gonçalves Ferreira, coordenador da disciplina de anatomia clínica, ficamos estupefactos. É uma cadeira básica para um médico. Ora bem, pegando o que dissemos ao bocado, isto é uma amostra. Mas é um bocado preocupante, Joaquim Luís, quando os futuros médicos não começaram na semana passada o curso. Aliás, já tem algumas bases já desde o secundário, mas base, começaram no curso. E chegam ao exame e coisas sobre o corpo humano e mais a metade reprova. Não. Como é que estamos, Joaquim Pereira? Isso faz-me lembrar quando eu ia ao médico e eu começava a empregar os termos e os órgãos e aquilo. E a médica, mas o que é isso? A médica ou o médico? Sim, mas disse que estava a furar o palato, não era? E o médico não ligou nenhuma. Pois, e outras que mais. E os gajos ficavam a olhar para mim, mas isso o que é? Portanto, não é de hoje. Sim, mas isso era nos 60, não é? Agora já é suposto que as coisas fossem um bocadinho diferentes, porque entanto já se desenvolveram 50 anos. Porque uma pessoa vai ao Google ou coisa lá, olha, o que é que é? Pera, como é onde? Como é que se chama aquilo lá? Disse bem, disse... ao Google. O programa é isto. Pronto, tá. O programa é isto. Pronto. O Joaquim disse Google. Não é? Está entrando nas novas tecnologias. Pronto, já ganhou o dia. Mundo. Já ganhou o dia. Pronto, okay, está tudo feito. Está ganhando, já ganhou o dia. Já não preciso falar mais. Já vou dormir. Pronto, não, pode continuar a falar, mas eu isto a mim já. Já vou dormir descansado. Agora tudo que é, já dá, vou dormir daqui a bocadinho, porque o dia hoje está completo. Os aqui entraram nas tecnologias. Diz, acabou de dizer Google por iniciativa própria. E já tem um computador em casa e tudo. É verdade. Ora bem. E já sei ligar e desligar. Ah, categoria. E já sei pôr. E ir às cartas, não? E já sei. Olha, quem gosta. Epá, não sei onde é que pus a minha gravação do início disto. Que tristeza. Joaquim, pronto, já perdemos o dia outra vez. Não sabe da gravação da primeira emissão de Conversas Auditórias. Uma vergonha. Mas já é expulso. Olha, mas antes de ser expulso, faz favor, leves méritos. Mas já sei pôr os fones para ouvir. Ah, ir ao, e daqui a uns tempos vai saber ir ao Google, quanto à internet. Ora bem, 20 de março, não é? Foi ontem. No dia de ontem, no ano de 1727, vou buscar as cangaias. Que aqui tem pouca luz. As lunetas. É pouca luz? Para disfarçar. Ah, tá bem. Morreu o Isaac Newton, que estabeleceu as leis da mecânica. É, já foi há muito tempo. 1727. Há quase 290 anos. Há quase 290, não. Foi em quanto? 1707? 27. Ah, 27, sim. Então foi 290. E agora aqui. Este aqui foi um. Falta aqui um novo. Em 1770 Castelo Branco passou a cidade. Esteve lá o senhor Carcaleiro, fizeram-lhe uma homenagem. Porque também fez anos. O senhor quê? Carvalheiro. Não sabes quem é. Ah, por isso é que disse que há um bocado ia falar. Não? Bom, porque é um grande ceramista e mosaicista. Já agora, por acaso, alguém sabe porque é que os habitantes de Castelo Branco se chamam albicastrenses? Porque o branco é albi e o exatamente. Castelo é castro. Exatamente. E alguém sabe porque é que, por que motivo é que se chama assim? Que era uma cidade branca, com castro branco, cheio de neve. É, a questão era essa, é que no inverno... Aquilo é neve. No inverno nevava ali mesmo muito, e então ficou conhecida como a cidade do Castelo Branco, porque era ali naquelas redondezas, não é? Também temos o outro, que é a Viana do Castelo, mas isso é outro castelo. Também temos o Castelo do Queixo, também é outro castelo, mas aqui, quanto ao Castelo Branco, pronto, e ficou o nome... E Castro Marinho. O Castro Marinho, sei que tem a ver com o castelo também. Pois. Sei que é no Algarve. E o Castro de Aire. O Castro de Aire era o Aires que tinha o Castro. Agora, para terminar a minha coisa, mais uma morte. No mesmo dia... Mesmo dia... 1771, Castelo Branco foi levado à cidade por Dom José. Ah, e ainda acabando do Carcaleiro. Além disso, também abriram lá um museu a que lhe deram o nome. E a Diocese de Castelo Branco foi criada nessa altura. Quem era o Papa no final do século XVIII? Não sabe. Urbano. Era Clemente XIV. Foi isso. Urbano, porquê que se chama Urbano? No século XVIII, havia do século XIX. Urbano, da cidade. Ah, vocês estão a aprender. É. E vou deixar de fazer estas coisas. Vocês não, porque continuam burro e preciso da sua presença aqui. Ora bem, 1816 morreu a Dona Maria I. Epá, e em 1816. É lá, chegou a essa idade toda. Morrer com 81 anos. Isso é falcatrua. Não vais mais longe que a Maria Vitória morreu. Durou mais anos. Pois. E eu também já ando aqui com 91, por isso. E eu que já tenho 154. E o Carlos agora, 202 para mim. Oh, não! Eu já tenho 30. Ora bem. Andaste no bebê. Da minha parte está bem. Então vá-se embora, pronto, boa viagem. Gostei muito. Antes de fecharmos mesmo, há aqui uma recordação pessoal. Uma recordação muito recente. Andámos aqui com marteladas atrás, está bem? Todos vistos. Andámos aqui com recordações e marteladas, mas fora as marteladas, vamos sentar numa coisa que eu... Foi tema de conversa aqui anteontem com dois familiares meus que vim partilhar aqui com vocês. O que é? Ai, desculpa, acabei de dar um soco na cabeça do carro. É que as marteladas não funcionaram contra mim, eu não fiz nada. Acabei de passar a mão pela cabeça do Carlos, coitadinha, já ficou careca. Bem, há uma superfície comercial que não se diz que é a Vorten, que os seus funcionários ou já foram indicados para não falarem, ou já é de autoconsideração e autocabeça a falar, que por isso ficam calados. O que acontece? Autocabeça é bom. Autocabeça, é. Aquilo, a Vorten está inserida num espaço comercial, onde tem outras coisas, sendo a maior, o antigo Carrefour, hoje Continente. Se roda a volta de Vila Nova de Gaia. Sim, e há pessoas que saem de uma das Vortens de Vila Nova Pois, de Gaia, que é a mais a nova, não é? área também tem, né? E na Gaia Shopping também deve ter. E eles saem do Continente, Carrefour, e atravessam a Vorten com carros cheios de compras do Continente, só para ficar mais perto do carrinho da viatura deles. Funcionários calados, nunca dizem nada. Ou seja, fazem da Vorten, que é um espaço comercial, um sítio de passagem. Ora, o que é que se levanta aí? Duas coisas. Se eu fosse proprietário, não era impedir, mas deixar um papel, apelar ao bom senso e tal. Se eu fosse funcionário, seguia essas instruções e indicava: olha, isto aqui não é um local de passeio ou de passagem para os vossos carrinhos. Se passam aqui no nosso chão, junto aos nossos produtos, porque alguns com os carros, até se forem várias pessoas, até pumba, vai contar um ou outro produto nos corredores, no corredor em que passam. Isto aqui não é um local de passagem. Depois há outro lado que é o portuguesinho. Se houve algum funcionário a dizer alguma coisa: ah, este aqui não posso passar por cá para ir para o meu carro, nunca vou fazer compras aqui. Eu ainda tenho mais que dizer. O que nos levanta para uma questão que já comentámos neste programa uma ou duas vezes assim diretamente, que é os direitos e deveres que cada português tem noção, neste caso o consumidor, tem noção. Não há nenhum papel que diga: é proibido passar por aqui com cestos, com sacos ou com carros. Mas a cabeça, não sei, Joaquim Pereira, já percebeu a ideia? Eu não acho bem ver as pessoas ali a passarem a Ó filho, patrões. ó filho, no tempo de Salazar dizia-se que andava tudo de morsalça, que não se podia falar isto e aquilo e aquilo outro. Deu-se o 25 de Abril. Uma das principais coisas. Estes são os meus direitos, eu tenho direito disto. E deveres, está quieto ou preto. Os deveres não vinha lá na. Que o 25 de Abril dava deveres, só dava direitos. Ao fim, no portuguesinho, eu não É que sei se se não. no, se no estrangeiro, eu falo de onde vivo e o que aprecio in loco. O portuguesinho é uma consequência das várias raças que aqui vieram e as raças que vinham para aí era para roubar, para atacar. E nós ficámos com esses defeitos todos. Com as inteligências e com as coisas, está quieto ou preto, porque isto dá muito trabalho. Se quero fazer isso, vou fazer para o estrangeiro, que lhe pagam melhor, é certo, mas também o obrigam a trabalhar. Aqui os portugueses não vão para o trabalho, vão para o emprego. Eu falo por mim, eu tive muitos colegas meus, que eles não iam para o trabalho, eles iam para o emprego para chegar ao fim do mês e receberem aquilo. E passavam ali, em vez de fazer 10 ou 20, faziam uma ou duas e está quieto, já era demais. Está quieta ao preto. E aí, É que eu se por houvesse. acaso já ia dizer isso, está quieto, mas faltou aí o preto. Falta aqui um Yannick, já lá. Se não houvesse outro sítio para passar, pronto, mas ali há. Ó Mas o que é que filho, se tem que fazer? Tem que se andar para aí 6 metros eu para ir ao já nem corredor me meto, principal, que são as mesmas pessoas que depois vão ao ginásio. eu já me meto, já me, não me meto nessas coisas. Falar dos direitos, disto, daquilo, dos políticos, porque não adianta, o português não adianta falar. Posso só dar aqui mais um exemplo? Sim. Esta semana, porque nós temos aqui uma coisa muito curiosa que foi, houve ali um tempo entre o jogo do Passos de Ferreira Benfica. Sim, faz sentido com aquilo que estamos a falar agora. Entre o Passos de Ferreira Benfica e o Porto de Setúbal, houve ali uma espécie de mutação de genética da Benfica. De repente ali parece que o mundo acabou e voltou, só voltou a surgir no domingo. Então, no domingo de manhã, eu tive uma conversa com uma pessoa que já tinha começado a conversa no sábado à noite e que eu mantive por uma questão de educação. A pessoa foi educada comigo. Era clubite, mas foi educada. Não partiu, ah, és filho deste, não sei o quê, és português. E na altura a pessoa partiu para a acusação de que como é que o Nelo Vingada fez descansar meia dúzia de jogadores, dando a entender que aquilo tinha sido uma marosca. Que é o Nelo Vingada? Acho que foi o treinador Oca, ou não sei, não faço ideia. O Nelo Vingada sei que é português e que é o treinador que já passou por muitos clubes. Ah, mas não está em Portugal. Agora não. Mas isto foi ainda referente à época passada. Ah. O União da Madeira não fez isso, não sei o quê, não sei o quê. E eu disse, provas. Provas? É assim tão difícil de perceber. Disse, não, mas provas. É que está a falar, está a dizer uma coisa. E é preciso. Ou seja, eu acho que deve falar menos e agir mais. Porque para dizer isso com essa segurança, é porque tem provas. E se tem provas, então deve-se entregar às autoridades. Pelo bem da verdade desportiva. E depois disse-me que. Mas isto é feito de forma a que ninguém saiba nada e ninguém veja nada. Disse, ah, então só está a acusar porque sabe que vivemos. Está a fazer isto uma anarquia e, como sabe que não vai ser acusado por difamação, sabe que está à vontade para dizer aquilo que quiser sem prova nenhuma. E era aí que eu ia chegar. É anarquia, como diz. Eu cada vez mais concordo com o Joaquim. Cada vez mais eu concordo com o Joaquim. Olha, Chegou o 25 de Abril. Foi Fumé! treinador do Marítimo Pronto. na época passada. E é o que. Porque é assim, isto é daquelas coisas. Nós estamos. Atenção, eu não via, eu não tinha esta noção antes. Mas nós estamos num país muito anárquico. Mais que isso, Nós temos. vê-se no trânsito, ainda é pior que no Bangladesh e que na Não, Índia. Sabes como é? Como vocês têm a não vista? compare com Índias e Rússias e Ucrânias, É mas assim, tá. China. Nós estamos numa espécie de cantinho do céu. Sim. Agora, há coisas que não estão bem e esta é uma delas. A sociedade portuguesa, de modo geral, não sabe comportar. E essa questão das redes sociais, a acusação, as ofensas gratuitas, as acusações, as ameaças, tudo sem ter consequência, a tal ponto que um dia houve uma pessoa que chamou ladrão ao Presidente da República. E ele processou e as pessoas ficaram todas escandalizadas. Ah! De repente chamar ladrão é crime? Ai que novidade! Não é? Pois. Ah, é ladrão? Com que base? O que é que eu roubei? Roubei muita coisa! Então não sabe, E na altura até eu fiquei, como é que é possível? E para realmente pensarmos, espera aí. Então se a pessoa é ladrão, porque atenção, todos nós temos o direito de acusar quem seja. Temos esse direito, aliás. Em parte, temos esse dever de acusar as pessoas. Tenha que ser com provas. E de preferência que não seja em público, porque isso pode constituir um crime de difamação. Quer dizer, depende das provas, não é? Serem provas muito robustas. Mas mesmo assim, uma prova que seja demonstrada em público, pode sempre ser rebatida em tribunal e ter mais força o rebate em tribunal do que propriamente a acusação pública, porque não é jurídica. Portanto. E no fundo, o resultado da pessoa acaba por dizer que não consegue, só consegue explicar em português e espanhol, não consegue, não fala outros idiomas. Ou seja, mas acaba por não me dar nunca a resposta daquilo que eu disse. Então, quais é que foram? O que é que aconteceu? E depois disse, ah, o Paulo Futre e o Fernando Mendes até falaram nisso, que também eles receberam. Eu disse, pois é. Só que eles estão-se a auto-acusar e os crimes que eles cometeram já prescreveram. Mas isto a acontecer não prescreveu. E é claro que ele ficou sem resposta. Porque, quer dizer, se eu falar de um crime que cometi ou que alguém cometeu 25 anos depois, já não tenho capacidade jurídica nenhuma. Não é? Eu não vou ser preso por acusar um crime que cometi há 25 anos. Não é? Mais de 20, já Prazer percebeu. Pois. bem, prazer A bem, não ser que não fosse há um crime. ninguém. A não ser que fosse um Prazer crime mal é idiota. toda a gente. Só sabem dizer mal, difamar sem provas, sem A nada. não ser. Para dizer bem não há ninguém, para dizer mal, só em Portugal. Porque vamos fechar com poesia, você já estava a antecipar. É que temos a efeméride de hoje ser o dia da árvore e ser o dia da poesia. O dia mundial da poesia. De todas. Olha, a Câmara de Gaia está a fazer uma boa iniciativa. Quem quiser inscreve-se e recebe gratuitamente uma plantação, se tiver terreno, obviamente, e até lhe ensino como. Ponho lá no meu terreno. Que é na Não, cozinha. na casa de banho. Ah, está bem. Já agora, Vamos. por falar em poesia, havia uma palavra em romeno que eu agora já que posso trazer a Roménia para aqui, o Ouro não era para mim de uma maneira que ele me bater. Eu estou já para as horas, pá. Então, basicamente, havia uma palavra que eu disse. Vocês já disse a duas portuguesas, mas sabem o que é que isto quer dizer em romeno? Não sei. Eu disse, olha, a palavra começa em pu e acaba em tá, e ficaram todos ah, e o poeta. Pronto. Ah, estás a achar que tinha contado isso aqui, não acontece? Sim. É bem metido. E é um bom contexto para o que vamos fechar a efeméride, Dia Mundial da Poesia, e eu sugiro que cada um de nós deixe assim uns versos para acabar o programa que nos ficaram na cabeça. Ou fomos nós que criamos, ou lemos e ouvimos uma vez, duas e ainda hoje sabemos cor, e eu começo. E aliás, até vou dedicar a um dos poetas mais conhecidos em toda a história portuguesa e conhecido também em diversos países. Camões, poeta Zarolho, foi um grande português. Via mais só com um olho do que nós todos com os três. Por estas... Ai, não é. Carlos, vai para fora. Você é o bocado disse uma. Das coisas que eu não esqueço é o meu repositor de memórias. Se há coisa que eu sempre peço é um conversas aleatórias. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai Formosa e não se segura. Segura eu? Então seguramos os três. E quem o diz? Ah, mas tínhamos acabado tão bem com o Carlos, para quem foi falar? Então voltaremos para o dia 28 de março, se nos apetecer nesse dia. Pode ser que não haja programa. É nesse dia todos férias. É, nós também. Então até logo. Lá tem uma árvore e façam um filhos. Uma árvore é um amigo que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade e o resto. Não sei mais o que inventar. Ah, é, pois...